Por fora eu rio, mas intimamente fudi minha mente, ultimamente não tô nem dormindo. Que novidade, a madrugada é onde eu me encontro ausente. De tão presente, o pesadelo é minha realidade. É raridade, um sonho bom, um sono bom, profundo. Com tanta podridão rolando e dominando o mundo. E quem se faz de cego e surdo dorme até demais. Como se tantos absurdos fossem tão normais. Como é que faz pra ignorar tanta tragédia assim? E não sentir a dor do próximo que dói em mim? Pra não perder a paz de espírito num mundo em guerra. Conectar com a natureza ouvindo a motosserra. E pra manter o equilíbrio quando a terra treme. Tudo explodindo lá na Ucrânia e aqui na esquina. Bala perdida foi do tráfico ou foi da PM? Nunca termina essa doença que não tem vacina. Eu fiz um post sorridente, sorriso espontâneo. Era um sorriso convincente pra um post instantâneo. Os que me seguem deram likes, esse mimo momentâneo. Sem saber que eu tava a ponto de explodir meu crânio. Chorando como se inalasse gás lacrimogênio. Lembrei de quando era criança, ainda mais ingênuo. E acreditei que de uma lâmpada saía um gênio. Que realizava alguns desejos pra quem merecia. E eu pelo menos procurei ser justo e solidário. Mas quem eu levantei na vida só me fez de otário. Muito veneno, ingratidão, mentira. E eu só desejava coisas boas, mas o gênio nunca aparecia. Que ironia, hoje eu só quero oxigênio. E sei que se esse gênio um dia aparecesse, ele desejaria voltar pra lâmpada e dormir mais 400 anos. Longe dos desejos dos humanos e sua gritaria. Deixa comigo que tá tudo tranque. Não vejo luz no fim do túnel, mas tá vindo um tanque. Deita comigo que tá muito punk. Fica comigo que sozinho acho que eu não consigo. Tá muito punk. Deixa comigo que tá tudo tranque. Não vejo luz no fim do túnel, mas tá vindo um tanque. Deita comigo que tá muito punk. Fica comigo que sozinho acho que eu não consigo. Tá muito punk.